O jogo de poder, livre para o ensino, passe da contrária, se da contrária. Não, passei mal, a botar a minha pé.